A mão assim. Nós viemos do norte, não temos medo da morte. É melhor ter medo, você pode morrer cedo. Nós somos os zumbis cósmicos intergalácticos da quinta dimensão do planeta Infus. Mas agora você já sabe que é mentira, porque nós forçamos a barra. Mas agora você já sabe que é mentira, porque nós forçamos a barra. Forçamos a barra.